Seja um pouco imaturo, talvez seja inseguro. Resolvi me afastar. Eu não sei, me fazem diferente, e nem sou como essa gente que consegue disfarçar. Não vou sorrir pra esconder a dor. Quando se perde um amor, se perde a direção. Não vou fingir nem me fazer de forte. Não fui eu que tive a sorte de encontrar outra paixão. E o que os olhos não veem, o coração não sente. Não posso te encarar assim tão de repente. Eu começo a lembrar, vou me descontrolar, chorar na sua frente. E o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu não vou conseguir fingir que estou contente. Vou precisar de um tempo pra te esquecer, por isso estou ausente. Seja um pouco imaturo, talvez seja inseguro. Resolvi me afastar. Eu não sei, me fazem diferente, e nem sou como essa gente que consegue disfarçar. Não vou sorrir pra esconder a dor. Quando se perde um amor, se perde a direção. Não vou fingir nem me fazer de forte. Não fui eu quem tive a sorte de encontrar outra paixão. E o que os olhos não veem, não sente. Não posso te encarar assim, foi de repente. Eu começo a lembrar, vou me descontrolar, chorar na sua frente. E o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu não vou conseguir fingir que estou contente. Vou precisar de um tempo pra te esquecer, por isso estou ausente. E o que os olhos não veem, o coração não sente. Não vou conseguir fingir que estou contente. Vou precisar de um tempo pra te esquecer, por isso estou ausente. Obrigado.